Se tu se feminina, São Sebastião. Quebrada cabulosa, fica esperto, meu irmão. Mexeu no maloqueiro, se pegou, já foi, morreu. Se liga, não vacile na cidade de Deus. Atitude feminina, São Sebastião. Quebrada cabulosa, fica esperto, meu irmão. Mexeu no maloqueiro, se pegou, já foi, morreu. Se liga, não vacile na cidade de Deus. Eu sou a Jane Veneno, tá lembrado de mim? Eu sou aquela que faz a adrenalina subir. Pequena no tamanho, mas gigante na ideia. Humilde até umas horas. Sou filha de Josefa, guerreira minha mãe. Sempre foi, tem que ser, pois só sendo lutadora pra sobreviver na quebrada cabulosa que o governo esqueceu. Sou Sebastião de Rocha, cidade de Deus, onde o ferro é brinquedo na mão de pivete. Onde quem mata mais é o herói dos moleques. O esporte preferido, pergunte pra qualquer um. É aventura é pular muro nas mansões do Lago Sul. Doze femininas, São Sebastião. Atitude feminina, São Sebastião. Quebrada cabulosa, fica esperto, meu irmão. Mexeu no maloqueiro, se ferrou, já foi, morreu. Se liga, não vacile na cidade de Deus. Aqui é desse modelo, os malucos sentam o dedo. É ladrão de varal, esses malandre fuleiro. O mala verdadeiro, aquele que eu respeito. Não rouba na quebrada e assim mesmo tem dinheiro. Considerado é o camarada que tem consciência, que sabe que pra todo ato tem a consequência. Não mete fita na quebrada, nem um pai de família. Não tem treta com ninguém, sabe fazer correria. É tudo só alegria, minha área é assim. Tem gente boa, maluco e também gente ruim. Diversão tem demais, o que não falta é forrozão. Poeira no salão, peixeira na mão. Rola treta no forró, então abafa o caso. Se fosse no baile rap, olha só o comentário. É o som do diabo, é música de malandro. Esmurra e costura a boca desse fulano. Feminina, São Sebastião. Quebrada cabulosa, fica esperto, meu irmão. Mexeu no maloqueiro, se ferrou, já foi, morreu. Se liga, não vacile na cidade de Deus. Atitude feminina, São Sebastião. Quebrada cabulosa, fica esperto, meu irmão. Mexeu no maloqueiro, se ferrou, já foi, morreu. Se liga, não vacile na cidade de Deus. Quer conhecer minha quebrada? Vem que eu vou te mostrar. E os caras considerados, eu vou te apresentar. Posse pura e união, não rola cabritagem. Moleque doido na quebra, não fica de sacanagem. Se trairá, compadre, vai ter acerto de contas. Artilharia pesada na cara de quem apronta. Atitude feminina, os versos da verdade. Imagem de rua, assim é nossa cidade. Chega mais, aqui não tem leve trás. Quem fica de potoca vai dormir com Satanás. Os profetas de rua já sabem do futuro. Rap novo, milênio é quem comanda o mundo. Se ligou, foi um prazer te receber aqui. E apesar da pobreza, a gente sabe curtir. Um pouco da nossa quebrada você conheceu. São Sebastião de Rocha, cidade de Deus. Atitude feminina, São Sebastião. Quebrada cabulosa, fica esperto, meu irmão.